é de manhã, é madrugada, pé de romã, pé na estrada eu vi. Vi pelo chão, vi as pegadas, vi pelo chão, toda a boiada eu vi. Café com pão, café na lata, massa de pão, passou boiada, estrela d'alva eu vi. Café com pão, som de mata, chuva passou, sol na baixada, amanheceu eu vi. É de manhã, é madrugada, pé de romã, pé na estrada eu vi. Vi pelo chão, vi as pegadas, vi pelo chão, toda a boiada eu vi. Café com pão, caneca rasa, toma café, morde essa massa, migalha de cair. Café com pão, forno que assa, no coração essa fumaça, dizendo vem feliz. De cair. Café com pão, forno que assa, no coração essa fumaça, dizendo bem feliz. Migalha de carro.